continuar a prosseguir o princípio de acreditar na coesão territorial do Conselho, onde, e isto é fundamental, onde os pequenos núcleos urbanos serão recuperados e, independentemente de terem pessoas, terão também infraestruturas, porque acreditamos que estes núcleos urbanos voltarão a ser, e se tiverem condições, voltarão a ter pessoas a viver, voltarão a ter crianças. E por isso não os deixaremos abandonados até os fecharem, como aconteceu no passado. Pelo contrário, acreditamos numa nova, daqui a 10, 15 anos, acreditamos que este território estará novamente povoado e aldeias que hoje estão completamente despovoadas voltarão a ter crianças a correr pelas suas ruas.